Sempre que a gente tem alguma situação, nós evidenciamos aquilo que nós trazemos dentro de nós. Os nossos conceitos, as nossas vivências, experiências. Então, sempre que a gente se depara com alguma situação, a gente chama de enfrentamento, porque nós colocamos o que nós somos contra aquilo que está vindo ao nosso encontro. Várias vezes durante a nossa vida, nós temos situações que nós chamamos de estresse, situações que nos incomodam, e nós até vulgarizamos a palavra, dizendo várias vezes que nós estamos estressados, ou dizendo para as pessoas, não me estressa. É uma forma de demonstrar isso. Só que o estresse, nós superamos ele. Normalmente nós superamos ele. A não ser quando ele chega a pontos muito elevados e que nós não tratamos, que ele pode até causar uma questão física maior. Mas existem outras situações que nesse confronto o nosso eu, ele responde de uma maneira diferente, de uma maneira traumática. Aquela situação, quando chega até mim, ela causa um conflito, uma dor que cria esse trauma. Eu digo até mim porque outras pessoas passando pela mesma situação, elas vão reagir diferente, talvez de uma forma bem mais natural, bem mais simples, bem mais espontânea, não sintam esse sofrimento. Porque cada um de nós é um, cada um de nós tem as suas experiências, o seu acumulado de vivências. Então cada um reage de uma maneira. Essa questão do trauma, ele está citado aqui nesse artigo aqui como feridas invisíveis. Porque a gente às vezes não percebe o problema que se cria e que se carrega ao longo de um bom tempo. Então, o trauma, ele conceitua como situações que envolvem riscos reais ou imaginários à vida ou à integridade física, de forma individual ou coletiva, material ou psicológica, vivida ou vivenciada. Explicando um pouco melhor esses riscos que possam ser reais ou simplesmente imaginários. Então a gente pode às vezes dar uma imaginação a alguma coisa e criar um medo, se trancar em casa, a tal da síndrome do pânico. Muitas vezes ela é originada, a gente não sabe nem de onde. A vida ou a integridade física, quando ela é contra o meu próprio corpo, ou alguma situação, como foi dito, de perda de algum ente, ela afeta a minha vida, individual ou coletiva, apenas comigo, ou eu posso estar junto com outras pessoas e todos nós sofremos o mesmo impacto, material ou psicológico. Pode ser uma coisa que realmente aconteça ou pode só ser a nível psicológico. E vivido ou vivenciado, que pode ser comigo ou pode ser simplesmente pela experiência de um outro. Nós vivemos num mundo hoje que o medo nos cerca a todo momento, né? Ele é fomentado, estimulado. Então, a gente ouve muito falar, lê muito sobre isso, e isso pode nos causar uma postura traumática de começar a querer evitar tantas situações que a gente acaba se limitando a muitas coisas. Falando ainda da questão mais física, né? Como eu disse, todos nós já vivenciamos alguma situação, ou maior ou menor. E a resposta fisiológica do organismo, ele libera substâncias, reações químicas, que isso vem desde os nossos primórdios, quando a gente lutava muito pela sobrevivência física em meio a a um mundo bastante diferente desse de hoje, né? Em que nós tínhamos que, sim, ser rápidos, ser fortes, e que nós precisávamos dessa resposta fisiológica. E às vezes a gente assiste alguns filmes em que acontecem algumas situações e a gente sempre vê que a pessoa, quando perante uma situação dessas de conflito, de perigo, muitas vezes ela congela, ela estaqueia. E essa também é uma reação que nós podemos ter. Então cada um reage de um jeito a cada situação dessas. Mas o que a gente quer, de repente, chegar mais fundo, é que essas situações, elas demonstram para nós algo que a gente deve observar. Por que que tal perigo, seja ele real ou não, ele causa em mim esse impacto, esse desequilíbrio, tanto orgânico como mental, emocional? O que que a gente tem que olhar para isso, de que forma? Para aprender e para resolver. Porque nós precisamos olhar de frente, encarar e tentar resolver, porque senão isso fica como uma bola de chumbo amarrada no nosso pé, que não nos deixa caminhar. Ou que ali na frente essa situação se repita de alguma forma semelhante e cause de novo na gente o mesmo conflito, o mesmo mal-estar, o mesmo congelamento. E quando a gente não trata, a chance de acontecer um novo, ela é maior, porque não são os fatos que causam, é a minha maneira de me corresponder com eles. Então eu tenho que tratar a mim, não adianta eu evitar as situações, eu tenho que tratar a minha correspondência. Alguns dos sintomas que a gente percebe, que a gente às vezes está passando, é a tendência de não falar sobre esse assunto, sobre aquilo que aconteceu, aquilo que nos incomoda, e isso nos traz muito sofrimento, essa forma de guardar. O isolamento, dependendo da situação, ou o contrário, a pessoa não consegue ficar sozinha, porque aquilo começa a lhe agitar. Angústia, choro, ansiedade, depressão. São palavras que estão cada vez mais no nosso cotidiano. Se nós não passamos por isso, tem alguém perto de nós que está com algum desses sintomas. Talvez não por um problema desse, mas está passando por alguma situação dessas. E o que que a gente tem que fazer para tentar resolver isso? Em alguns casos de pessoas que faleceram, que a gente tinha uma relação muito forte, a gente às vezes não consegue nem ter dentro de casa uma fotografia dela ou algum objeto que pertencia a ela, porque aquilo nos remete de novo a uma situação de sofrimento. A gente não consegue encarar essa situação de frente, e isso é mais sofrimento. Então, o que nos é dito, o que nos é passado, é que nós precisamos buscar entender isso, buscar os auxílios que estão à nossa disposição, os auxílios que estão na nossa comunidade, para que a gente consiga entender o que que é isso que está acontecendo com a gente. Através desse entendimento, a gente começa a desmistificar essa situação, começa a desfazer esse medo. A gente precisa, através do sofrimento, expressar ele de forma verdadeira, não trancar, para poder, de novo, olhar para isso que está acontecendo e expor, colocar para fora. Atitudes, muitas vezes, relacionadas com essa situação, que nos levam, através de alguns exemplos que a gente conhece, na possibilidade de buscar, através da minha ação, fazer com que aquilo que aconteceu para mim, ela possa ser evitada para outras pessoas. É uma forma da gente trabalhar isso. Ou simplesmente, é uma forma da gente trazer a memória daquela pessoa ao qual a gente está buscando essa atitude, fazer com que ela tenha um significado para nós ao ponto de ser mais leve. Muitas vezes a gente precisa, né, do suporte social, que é dentro da nossa família, dentro dos nossos amigos. Muitas pessoas nos procuram aqui na Casa Espírita para tentar algumas respostas nesse sentido. Dependendo da situação, uma ressignificação dos nossos valores interiores. Porque quando as coisas acontecem, e são em várias linhas, né, a gente começa a repensar a vida, ou a própria vida, e o que é importante e o que não é importante, que a gente está perdendo tempo, que a gente está arrumando muitas vezes conflitos com aquelas pessoas que a gente diz que gosta, mas que a gente não consegue se relacionar de uma forma saudável. Muitas pessoas que vêm aqui começam a buscar através da espiritualidade uma resposta que seja mais próxima daquilo que ela está passando, um entendimento daquele momento da sua vida, e é então a chance de repensar, de dar aquela parada num rumo que a gente estava seguindo para talvez fazer uma coisa diferente. São os mecanismos que muitas vezes a vida nos proporciona e que a gente sempre chama de oportunidades, que por mais doloridos que eles possam ser para nós, eles são necessários e são sim oportunidades para a gente pegar esse gancho e fazer alguma coisa diferente, mudar alguma coisa na nossa linha de vida. A gente não tem a pretensão de repente, sobre esse assunto, falar muito sobre ele, falar de uma forma que seja mais, vamos dizer, profunda, porque não é um assunto, né, que a gente realmente tenha um domínio. Mas muitas vezes a semente que a gente lança de deixar aquela questão em aberto, que a gente possa, de repente, num assunto desses, perceber alguma semelhança com alguma coisa que a gente tenha ou de alguma pessoa próxima a nós, pode ser uma oportunidade também da gente buscar já uma resolução. Então, trazendo sempre para o lado da questão espírita, da nossa busca nessa encarnação, que é a que nós estamos passando, de buscar sempre resolver os nossos problemas, conhecer a nós e as nossas reações, para que a gente possa buscar sempre essa melhora como um ser único, integral. Essa é a nossa intenção, de repente lançar essa ideia, para que a gente possa então, através dela, partir então para esse conhecimento.